saudade de sentar em teu colo e esquecer de mim. Me focar em teus olhos e ficar assim do teu ladinho. Minha vontade é grudar em teus braços sem me desprender. É por isso que eu venho me arrepender todos os dias. Todo dia é necessário quebrantar o coração e erguer em santidade um altar de adoração. Não posso mais viver sem tua presença. Senhor, está marcado na agenda nosso encontro pra sempre. E mesmo que os meus olhos percam o foco e se desviem de ti, humildemente me arrependo e te imploro, Pai, não desista de mim. Não posso mais viver sem tua presença. Senhor, está marcado na agenda nosso encontro pra sempre. E mesmo que os meus olhos percam o foco e se desviem de ti, humildemente me arrependo e te imploro, Pai, não desista de mim. Santidade, um altar de adoração. Não posso mais viver sem tua presença. Senhor, está marcado na agenda o nosso encontro pra sempre. E mesmo que os meus olhos percam o foco e se desviem de ti, humildemente me arrependo e te imploro, Pai, não desista de mim. Está marcado na agenda nosso encontro pra sempre.